invadindo sua voz, me pedindo pra ficar junto do seu olhar. Seu querer me envolvendo e o meu ser se abrindo sem cessar. Quero a Deus adorar. E cantar.